Go ahead, Alpha Delta, South Arizona, Tango Day. Salvador, está 3152. Salvador, está 3152. Prossiga. A 3 milhas da pista, baixou, travou com o campo à vista. Sim, chama Sony no 862, são 3152. Não responde. Não responde, confirma o posto autorizado, junto à torre. Afirmativo, tente 1918, decimal 95. 1895, vai tentar. Salvador, está 3152. 3152, tem pouso autorizado no 0, check frame 110 graus, com no 0, 9, 3152. Afirmativo, baixou, travou. Autorizado o pouso, está 3152. Prontinho. Ground in Portugal, 020, ready request pushback and start. Portugal 020, PNG, pushback and start up, point ready for taxi. Yes, for push report for taxi, Portugal. Pera à direita, chame solo 219. 219, yes, 1. Boa noite, está 3152, 3152, 3 ataques de Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, reportar antes da Juliette, está certo. No 805, chama a torre, no 8, decimal 95. 2, boa noite, boa noite, 05. Para 1 milha de injeção, abaixo do trabalho. 205, boa noite. Livre pouso no 0, 110 graus, com 12 nós no 805. 0 pouso na 1, 0, boa noite, 05. 152 autorizado em décima Juliette, portão 08. Solo aos 21, libera a direita, solo em 1219. Direita 219, 905. Portugal 0-0, repete. Portugal 0-0, confirme, people on board. Portugal 0-0, approve the taxi via April 1, India Alpha, until hold point of the runway 10. Contact tower with frequency 18.95. April 1, Alpha, Boeing, Portugal 10.95, Portugal 0. Alô, Salvador, boa noite, boa noite, 0-5, direção. Boa noite, 0-5, autorizado taxi via Alpha, reporte 8 da Juliette. Mais nome é 06, boa noite, acionando a identificação autorizada, Mari, DS3110, COMI 13. Após a passagem do Airbus de Portugal, autorizado ingresso na Juliette, porta 01. Só com o Airbus do após 01 da Juliette, 05. Boa noite, Portugal 020. You are clear to line up and take off runway 10, wind is 110 degrees, 08 knots, Portugal 020. We are for line up and take off runway 10, Portugal. Boa noite, acionando a identificação autorizada Mari, DS4, meu pé com Mi 13. Roger, 100 degrees, 08 knots. Portugal 020, avoid the contact climb to foot level 370, Puka departure. level 370, book and departure. Control. Quase 3, boa noite, adiciona a identificação autorizada, bom, descida ao 050. Azul 4062, aciona a identificação, voa direto TAP, descida ao 060. O 606 desce 2 no pé, está livre RF, reporta estabilidade. 2, 5, mais estabilidade, RF, Salvador, vou chamar 62, que foi? 62, 5, 8, 19, 95. É Portugal 020, call receive center, frequency 125.45, if enable 126.85. 545-12685, call 020. Obrigado, até mais. Lula 05, autorizado 370, ponto para cópia. Lula 05 para Natal, autorizado nível de voo 370, via UPS 10, decola da pista 10 após curva à esquerda, saída Puca, transmissão Zipar, controle 119.35, torre 118.95, transponder 5042. 109. Bem, tá baixando, tá travando, tá na mesma coisa. Zero, curva esquerda, Puca, Zipar, 1935 ao controle, 22. A torre está operando 1895, transponde 5042, Google 1805. Volante 05, atendimento correto, resposta pronto para posicionamento. É, posicionar 805. Acha tua voz, chama 6250. Livre pouso no 0, 110 graus, 109-6258. Livre pouso no 0, chama 6258. Com 714. Autorizado 2.000 pés, ajuste padrão, livre LS, reporte estabilizado. Contará, com 714. Com 606, chama a torre, 98, decimal 95. Gol no 606, continua a aproximação, reporte terra, trem checado. Duna, desce 3 mil pés, ajuste padrão. Direto Duna, 3 mil pés, 03, resultado 062. Bom, 643, desce 4 mil pés, ajuste padrão, reduz 2109. Reduzido para 4 mil pés, ajuste ajuste padrão, reduzido para 2109, gol 1643. É 6258, solos 39, taxia Alfa Juliette, portão 11. E a Alfa Juliette para 11, 606, vento 120 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. estabilização elétrica, estabilização gol, no 714. 714, estima torre no 8, adicional 95. 295, obrigado, boa parte. Azul 4062, desce 2000 pés, livre LF, reporta aí estabilizado. Desce para 2000 pés, livre LF, azul 4062. Boa noite, é o gol 1714, estabilizado elétrico, está travado, fica bem. 1714, cliente número...